dia! A Rádio Itabira está entrando no ar. Rádio Itabira. Bom dia! Primeira é mais sublime, o seu nome é Itabira. Ela tem três altas serras, com a Serra do Esmeril. O seu ferro é dos melhores, é o primeiro do Brasil. Minha terra tão querida, a cidade mais gentil, mais formosa e pitoresca, não há outra no Brasil. Minha terra tão querida, a cidade mais gentil, mais formosa e pitoresca, não há outra no Brasil. Em seus campos verdejantes nascem flores a granel, em seus bosques almejantes frutos mais doces que o mel. Tem o poço d'água santa e as fontes do Pará, quem de suas águas bebe não se esquece mais de lá. Minha terra tão querida, a cidade mais gentil, mais famosa e pitoresca, não há outra no Brasil. Minha terra tão querida, a cidade mais gentil, mais famosa e pitoresca, não há outra no Brasil. Pare canto sabiá, patativa e bem de vir. O canário pinta cingo, a saudosa Juriti. Ela voa no progresso, porque ama a instrução. E seus filhos dela esperam no Brasil a salvação. Minha terra tão querida, a cidade mais gentil, mais famosa e pitoresca, não há outra no Brasil. Dia! A Rádio Itabira está entrando no ar. Venha fazer parte da nossa programação. ZYL 337, Rádio Itabira AM 770 kHz. A sintonia da música, esporte e informação. Uma realização Luiz Menezes. Sol em cima, brilhando na gente, fazendo nosso verão, sintonizando nas ondas do vento, sempre a melhor estação. Rádio Itabira. Esta é a estação deste verão, deste verão. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Caminho da Roça, oferecimento Supermercado Pague Pouco. A Rádio Itabira passa a apresentar programa Caminho da Roça. De manhãzinha, quando o galo canta, eu me levanto para ir pra roça. Oferecimento Supermercado Pague Pouco. Deixo Rosinha cuidando da chora. Apresentação Luciano Ribeiro. São 5 horas e 7 minutos. Muito bom dia, acorda Itabira. Beleza, são 5 horas e 8 minutos. Muito bom dia, Itabira. Bom dia a toda a região. Estamos começando aí pelas ondas da Rádio Itabira mais um programa Caminho da Roça. Beleza, hoje é 23. E a gente vai junto aí até às 7h50 da manhã com a melhor música sertaneja no seu rádio. Hoje é Dia Internacional da Medicina Integrativa. Em 23 de janeiro é celebrada o início aí da utilização dessa prática no Brasil, não é isso? Tendo como pioneiro o Hospital Israelita Albert Einstein, tá bom? A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Ildefonso. Então vamos pedir aí o Santo Ildefonso, a Deus e Nossa Senhora, que nos dê aí um ótimo domingo, né? Uma ótima semana aí que se inicia também. A gente agradecendo você aí pela sua audiência, também pela sua preferência, tá bom? Beleza, vamos então dando início aí ao nosso programa Caminho da Roça de hoje, que tem aí o oferecimento do Supermercado Pague Pouco, supermercado que para ser completo só falta você, tá bom? A realização do Caminho da Roça é da nossa Rádio Itabira. Produção e apresentação fica aí por conta do nosso do Luciano Ribeiro, não é isso? E a seleção musical fica aí por conta de você, ouvinte da nossa 770. Daqui até às 7h50 da manhã, você me ajuda a conduzir aí o programa através do 38312928, tá bom? A gente já desde já aí agradecendo aí a sua audiência, a sua preferência. Bom dia a todos vocês aí da nossa cidade vizinhas, nossa zona rural, você de toda Itabira, perímetro urbano, tá aí ligadinho com a gente, o pessoal aí de turno que está nesse momento aí, né, no traslado aí de turno aí de serviço aí da área da Vale, aquele super bom dia, todo mundo aí já ligado aí a 100% e a 1000 por hora aqui na 770, a gente agradece aí o carinho da sua audiência, tá bom? E hoje nós vamos fazer o especial aí com uma dupla muito famosa aí. Ela é composta, deixa eu ver pra você aqui, rapaz. Ah, menino, que é isso, hein? São 5 horas e 11 minutos, 5 e 11. Ela é composta aí por Sebastião Ribeiro Almeida, não é isso? E Mauro Gonçalves Pereira. Um nasceu em 1946, o outro em 1951. Eles fizeram sucesso, ficou um tempo fora e depois voltou aí nos anos 2000 com a força dada aí pelo Rick, da dupla Rick e Renner, não é? Teve sucessos aí como Coração Cigano, Ela Chorou de Amor e tantas outras. Eu estou falando da dupla Gino e Geno, que desfila para você hoje aqui no programa Caminho da Roça com o especial até às 6 da manhã, tá bom? Então vamos lá, então, começando aqui, já trazendo aqui a música Diana, Sua Casa Caiu, bacana demais aí. Vamos lá então com Gino e Geno. E depois nós temos aí Bate a Bota no Chão pra você. Olha, rapaz, bacana demais, hein? Então vamos dar início aí, 5h12, bom dia pra você.